Arturo Bless, Boeing 737, nível de decolagem no 7, o Alfa Campo Campo. Alfa, quando na Charlie, torre 18 decimal 6, o ajuste ao 0 no 3, bom voo. Paulo Salvador, uma boa noite, eu vou 1-3 na vez para você, escuta. Autorizado táxi via Indy Alfa, quando na Charlie, chama a torre 186, Oceaner 6310. Voo no 398, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Paciente da Juliette, mantém a 398 da Gol. Confirme o tráfego que tinha chamado de solo anteriormente. O 3858 da TAM teria saída prevista para Fortaleza? Momo Frotti. Obrigado. Para a atenção, galera, a falta de barulho. Boa noite, Oceané 6310, pode esperar pronto. 6310, boa noite, Alim decola no 40 graus, 049. Alim decola, 6310. Estacionamento no gate número 9, azul 4071. Autorizado, chame táxi, azul 4071. Chamará quando for para o táxi, azul 4171. Ingressa via Juliette, gate 05. Juliette, apesar de 05, tem nada da Gol. Portugal 157, chanting level 100 to Alagoinhas. So 157 is called identification. It's clear bottom level, descend and maintain flight level 040. Clear both arrival, descend maintain level 040, airport Chicago 157. Zona 0, decolado 16, chame controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 0935, boa noite, quanto é lá? Tango Tango, voo e direto Coral. Direto Coral, Tango Tango. 3662, right to copy. Correto. 3662, Rio de Natal, Sierra Bravo, November Tango, flight level 370, Mayor Pesulu 10, take off of runway 10 after departure, left turn, Fuca departure, Zipar, transition, it's called 5072, Salvador departure, 119, that's now 35. Rio de Natal, flight level 370, departure, runway 10, Fuca, Zipar, transition, flight plan 507 5072 119.35 Tantri 662. Just confirm the route. That's flight plan. Okay, Tantri 662, report when you're ready to start up and push back. Report for pushback and start up Tantri 662. E subvetoração, curva direita na proa 055. Limite ao localizador, Tantri 152. Recupera 2000 pés, 1013 o ajuste. Ok, 055 até 2000, o TAN 3, o nosso servidor limite aloca no 013. Azul 4071 está com 94 a bordo, turma de 4 horas e 50, alternando com o Fincho. Azul 4071, no táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre no 8 decimal meio, ajustando 0 no 13, bom voo. Juliette Alfa, quando na Charlie, 86, torre Azul 4071. Salamento 737, na posição 4 para o pushback, salamento. Autorizado, chame táxi, web 6727. Autorizado, chama nada, gente. Para o localizador, direita 070, informe estabilizado. Direita 070, vai informar estabilizado, TAN 3, 1, 5, 2. Azul 4071, bateu o ponto de pedra, dá 1-0 na Charlie, pronto. 4071 no livre, ingresso de decolagem 180 graus, 4 nós. Ali decola 1-0, Azul 4071. Aqui 12545. 1-2-5, alterna? 2-6-8-5, alterna 12545. 2-6-5, 2-5-4-5, grava, boa noite. Visão final 1-0, visão alta 3-1-5-2. 3-1-5-2, completo ILS X-Ray sem um glide, chamando a torre de controle em 118.6 dúzia. Ok, leio para ser localizador, 3-1-5-2. Go 157, we cleared San Antonio 2,000 feet, altimeter setting 1013. It's clear, ILS X-ray. No glide slope approach, runway 10, report station localizer. Sound 2,000, 1013, clear ILS X-ray, runway 10, Portugal 157, we'll call you establish on localizer. Índia Alpha Charlie 186, obrigado. Só pra confirmar, a gente tá com 1-5-2 a bordo, tá? Ah, sim, gente, 1-5-2 a bordo, obrigado. Nada. Visão 152, livre pouso, vento 180 graus, 4 nós. Livre pouso para o TAN 3152. 4071, decolado aos 23, controle 1-9-35, bom voo, boa noite. 2-9-35-2-4-0-7-1, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071, cruzando 1500, recessão 340. 4071, boa noite, contato radar, decolagem de sub, mantenho 340, saída Gol com 11. Eu cumpri a Gol com 11, subindo para 340, Azul 4071. Solicito 390, Fortaleza. Ciente, agora já copo, tem 3858-390. 58. Go 157, the first 90 meters, runway 10, are offset. Hey, roger, Portugal 157. São 3858, copia. Prossiga. São 3858, autorizado Fortaleza 390 nível, apenas do 19. Decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição sorte. Transponder 5076, controle 119.35. X-ray, runway 10, from touch. Ok, we maintain both approach, go 157. Esquerda, saída Momo, transição frote. O transponder 5076, controle 199.35. São 3858, correto, sempre pronto para puxo e estacionamento. 3858. Portugal 157, any chance to proceed direct to Duna position? Negative, maintain bom survival. Thank you. Três anos cinco dois, solas 2-6, no 2-19. 2-19, yeah. Solo Salvador, San 3152, livro. San 3152, táxi via Alfa, Juliette. Correção, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter a posição antes da Juliette, 3152 da Terra. Such as a report red for text on 3662. Clear for perspective, but I report red for text on 3662. Decolado aos 28, controle 199, decimal 35, bom voo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, BR 727. Controle, Salvador, AB 6727, muito boa noite, cruzando 1600 na Gole. Oi, AB 6727, boa noite, contato a Ecolândia, só para manter o 340, Gole Gonza. 340, Gole Gonza, está autorizado a Gonza direto? Mantém o perfil, é 77. Solo São 3455, acionado com 184 POB, Guarulhos com 3 e 10. Para o táxi. Tirou, certo. 55, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre no 8 decimal 6, o ajuste no 013, bom voo. 1093, autorizado Alfa Charlie no, na Charlie 2186. Na 3152, vai dar passar as aeronaves da companhia após ingresso a Juliette, gate 07. Gente, gate 07, após a passagem da companhia, procede na 3152. Azul 4071, está cruzando o nível de voo no deserto, chame Recife. Em 1264, altera 1288. 1264, 1288. Muito obrigado e uma boa noite, senhor. Are you established? Yes, I'm established on the localizer runway 10 at Portugal 157. Complete approach and call out tower 118 to small 6. 186 at Portugal 157. Portugal 157, wind is 150 degrees at 4 knots, QNH 1013, clear to land runway 10. Good landing, Portugal 157. Roxanne 3455, ponto operação 10 Cruz. Mantém o ponto de espera após a passagem de tráfego na final, autorizada a linha de manter. Mantendo o ponto de espera da 10 após autorizada a linha de manter, 3455. Contact Salvador Tower 1186 Bagus 5, Altimeter 1014. India Alpha, Guarani 1018, Altimeter 3662. Have a nice day. Thank you. Jet 6727, chame Recife em 1264, alterno 288. 364-288, Ed 6727, muito obrigado, tchau, boa noite. 156, 157. Portugal 157, approve the text via Alpha, hold short or talk to you, Juliet. Well, hold short, Juliet, Portugal 157. Chame o controle Iel, em 120, décima 1, Alfa, Tango, Tango. 201, obrigado pela retorno, cidade. Uno 604, está autorizado a descida para 2000 pés, altímetro em Salvador, 103, em forma estabilizada no curso do localizador. 2000 com 1013, na Maria, chamará no localizador 604. Decolado aos 36, controle 119-8, bom voo. Corrigindo 119-35, bom voo. 119-35, graças. Salvador Tower, good evening, time 3662. Good evening, time 3662, clear to line up and take off runway 10, vertical wind with 04 knots. Clear, line up and take off, time 3662. Controle, boa. Tan 3455, Gole e Gonza. 3455, constato, radar na decolagem. Suba restrito ao nível de voo 340. Saída Gole, Gonza. 340, 3455, Gole Golf. Clear to enter the runway. Correction. Approve the taxi via Juliet 3-10-11. Copy, this will be Juliet and then 11 in Portugal. 157, Roger Briac. What? Controle o TAM 3455, a possibilidade de voar para o de volta. Mantém o perfil, temos duas chegadas previstas no setor sudoeste, na chegada Mari 3455. Sente, mantendo o perfil, o de volta, subindo para 340 restrito, 3455. Após a passagem na retaguarda do Airbus da TAP, está autorizado posicionamento TAM 3858. Control the party control, this is TAM 3662, passing 1800. 3662, radio contact on the party. Climb and maintain flight level 370, performing Puka departure. Climb to 370, Puka departure, please. 3662. Salvador Departure Control, this is 3662 request, possible direct depart. Goodbye, 3662.